1-6-2-5-4, e João 940, chama a recepção 1251, na alterna 4463, contato radar na decolagem, se botaram no nível 180 via Coral, após 2000 pés estaturizado direto Coral. 180 Coral, após 2000 Coral, 4463. Serra, Romeu Lima, 506, hoje chama 014, pode visual com Serra ainda, por favor. Vai, é vontade, controle, só vou passar mais direção, né? Mike Juliette, com 1.110, hoje chama 014, reporte sendo sobrevivendo na federação. Bom, 014, reporte lá, Romeu. Caminho de Juliette para a posição Conde, mantendo o nível de volume 70, seguir radar encerrado. Caminho na cabine, frequência 120293. Romeu Lima, tem frequência disso, que é o 3290, só no identificação, deixa via Mari para nível 050, ajusta no 014. Sua presença está autorizada para o GITAP, então é 3290. Trabalho com 2067, se possível, uma ótima. Gente, mantenha o atendimento inicialmente com o 2067, aguardando a autorização para a mostra. Gente, não quer ser o 2067. Azul 4463, está 9 milhas para a posição coral, seguir o radar encerrado, Sammy Leos na frequência 120 de sinal 1. Eu acho que tá bravo. Nosso pés ali, estamos vendo no 4, tá aqui, sobrevoo em... Como é que é? Olha aqui, cara, vai controle, Serra Índia. Gente, eu posso visual com a Serra Índia, sim, do Romeu Oscar Bravo. Da presente posição, está autorizado pelo Mercosul. última via Romeu está autorizado de presença ou está para cruzamento na pela cidade de Passos. Sim, está autorizado, mas eu tenho 10 devido a tráfego de aproximação. Funcione, boa tarde, SAM 3216. SAM 3216, é para acabar na decolagem, que é no perfil da MOMO para o meu 3216. Completa final de transmissão, 1-1-8, máximo. Mike Miller, como é que é visual com a 2-3-2-20 agora? A 2-3-2-20. Suporte visual com o tráfego. Contém separação, reporte, estamos sobre o voo na BR. Autorizado o código, SAM 3216. É, direto o código. 1867, SAM 3216, 1489, é passada na decolagem, se vazia, dá para o número 340 após 2007, autorizado letra. 340 após 2000, direto letra, 409. Mike Júlio, S. Romeu, e a gente se deu o reporte autônomo de sobrevoo. Eles hoje no meio, mantenham somente a Pro de Cor e o Boa Guarde para hoje para ti. Salvador, muito boa tarde, Soltan 3283, passa o Pedro Reis para a circuita. Soltan 3283, boa tarde, contato Radar, local número 360, após 2000 autorizados pela Celeste. 2000 ETA, muito obrigado, Soltan 3283. Vamos tentar o controle. Até um gosto para Bravo Eco, mas a gente tem que ser visuais aí, chama 014, corredor a serra, porta para da barra. Azul 4089, chama Centro Recife, 1251, já o termo, 1-3325. Bravo Eco, confirma 3, é o paro 2, confirma. Eu copiei o Oscar Bravo Eco. Eco, autorizado direto da esquina, livre acesso ao 085. Como seu filho marca para pouso. Boa tarde, eu chamo identificação, autorizado direto Duna, definitivamente nível 100. São 3283, chamo centro Recife, 1288 e ao termo 1260. Afirma, 1288 e ao termo 1260. Aqui fará o 3283, até amanhã, querida, muito obrigado. Até. Oeste para a Zé. incidência para 3 mil pais de alista no 0 no 4. Rama 320, boa tarde, comandante Pascal, autoridade de Aracap, desça para o nível 050. Estava 5, deixa para 2 no site, autorizado a final de LS com o Glide. Contato estabilizado. Autorizado, LS para a BF. Lógica Dravete, da qual autoridade direto o 2 Fênix? de para a identificação, autorizado o chegado amado, desde para o nível 050. Eu vou atrair de uma 5, faz lá de final, está na torre, dando o nome, está na 5. Não, o nome, não é, 3, 2, 2, 3. Eu chamo a minha 3, 2, 0, cancelada as inscrições de altitude. Vou separar 2, 2, 3, aí chamo 0, 1, 3. Autorizado a chamar a LS, que está indo lá e que já passa para o outro lugar. Eu, que está autorizado a minha 3, que está autorizado a minha 3, Próximo localizador, chamada 320, Fórmula IS, está em Blight. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salvador, 2790, cruzando 1700, atenção 1890, Momo na sua escuta. 1790, já passa o contato radar, já para o nível 1800, sai da banda. 1890, livre de todas as restrições, eu sou 2790. Azul 2790, autoriza com referência do valor de WhatsApp ou direto Vitória da Conquista? Ou com a retorno Vitória direto mensagem? Autorizado direto mensagem, Azul 2790. Direto mensagem, 2790. esquerda, o azul 2790, agora pro 270, ou mais 3 milhas. Eu tô 2790. A Patango Oeste Bravo Eco para serviço de informação e alerta, está no centro de Recife, 1288 e ao término 1260. Centro 144, canceladas as inscrições de altitude, deixa para 2000 pés, a lista 013, autorizada a assinar IOS sem slide, reporte no localizador.